você me deixa louco. Toda vez que eu olho pra você, você me deixa louco. Um beijo é muito pouco, o sonho te desejo, eu quero te abraçar. Toda vez que eu olho pra você, você me deixa louco. Um beijo é muito pouco, o sonho te desejo, eu quero te abraçar. Virou, mexeu, correu, chegou num bronze legal, vestida na moda, saiu pro show. Com jeito moderno, ela faz um biquinho e com muito carinho começa a dançar. Me beija, me beija, me beija. Eu olho pra você, você me deixa louco. Um beijo é muito bom, eu sonho te desejo, eu quero te abraçar. Pintou, olhei, então gritei, uau, é uma beleza. De cima do palco me apaixonei, tiete tão linda. O tempo é tudo e não posso ficar, começo a sonhar. Me beija, me beija, me beija na boca. Você me deixa louco. Um beijo é muito pouco, e o sonho te desejo, eu quero te abraçar. Toda vez que eu olho pra você, você me deixa louco. Um beijo é muito pouco, e o sonho te desejo, eu quero te abraçar. Virou, mexeu, correu, chegou num bronze legal, vestida na moda, saiu pro show. Com jeito moderno, ela faz um biquinho e com muito carinho começa a dançar. Me beija, me beija, me beija na boca. Me deixa louco com teu prazer. Me beija, me beija, me beija na boca. Me deixa louco, amo você. Me beija, me beija.